Águia de Fogo, o som mais completo da cidade. Juninho Arthur Salomão, o homem que cuida das impressões digitais da empresa Pop. Não deixa falhar nada, meu irmão. Alô, Arthur. História, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E aí? E era de dia, era de... Esse sétimo é especial pro meu parceiro Gabriel do Telão. Aí, Biel! Deixava mais dormir. Tamo junto, viu? Acima de mim, só queria... Você merece, papai. E vai. Que Deus te abençoe sempre. E vai. E continue te iluminando. E vem, e vai. E te dando muita sabedoria. Sempre sabe ser humilde. Sendo sempre a pessoa cumpridora do seu dever. Sendo sempre essa pessoa que tá sempre companheiro dos amigos aí ao lado do seu companheiro fiel Douglas. Alô, Biel! E olha, se bobar, ele se garante nessa sequência. Aproveita e paga uma, meu irmão. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Desse jeito que tá toda hora fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso. E o pop vai assim bem na manhã. Com o som bem reduzido, bem gostoso. Meu amor, vamos até cinco, hein? Pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316. Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Cadê o Mumu, hein? Libera, libera pra mim. Já. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, oi, aplica. É Gustavo Correia. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Aqui comigo, aqui de Mosqueiro. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. E o Potter, não quer, de jeito nenhum, não quer. O Potter vai dançando, fazendo craqueado. Super Pop Live! Super Pop Live! Eu só quero amar, me dar um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Oi. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Porque te amo, vem que eu te quero. O meu amor é você. O meu amor é você. Então se prepara aqui. Ele vai começar a fazer o craqueado. Porque ele dá valor, porque ele dá valor, ele dá valor. E ela tá aí, a Ju. Atenção, Blaster! Eu quero mais pólvora! Ela quer! Mais pólvora, Soninho! Atenção, Blaster! Eu quero mais pólvora! Pra te amar, morena. isso foi treinado. Os melhores cabarés de Belém, meu irmão. Vai, batata, faz como eu te ensinei, Daná. Atenção, Blaster! Que tal um pouco de pólvora pra esquina? Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Ligou, foi? Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis. Eita, Gabriel! É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo, viver a vida para um lugar qualquer. Vem passando o ano! O som que ele dá valor. E o GG, ele gosta. Você, minha querida. Baixa. Baixa, baixa, baixa, baixa. Te amo, eu adoro você. Eu acho que o Jefferson Pop dança melhor. Só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Vai lá, Genivaldo. Eu tô que tô. O Rico da Série! Alô, meu patrão, Rico! Não deixe de me ligar amanhã. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão. Não dá. Eu quero dançar com você. Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Obrigado, Potter. Obrigado, Mochila. Pessoas que têm um carinho muito grande, viu? Ótimo regresso a vocês aí. Tamo junto! Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui em Belém do Pará. Mas já pensei em te buscar. Aqui tem pato no tucupi, também o tacacá. Aqui não, aqui não, aqui não. Vai, batata, vai, vai, vai, vai. Vai no caqui, Iado, no caqui, no caqui, no caqui, no caqui do braço. Ó! Oh. Dança, dança coladinho e balança. Dança coladinho e balança nessa dança. Hoje a noite é nossa, quero te encontrar, amor. A festa está quente, muito. Olha a moral que o Douglas está te dando aí! Oh, yeah. Oh, oh. A noite é nossa. A minha mulher largou ele. Passeando no Oriente, um magazinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Que bacheiro! Um blaster! Atenção, Blaster! Que tal um pouco de pólvora pra esquentar as coisas? Ela veio do Talibã, era filha do Bin Laden, adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Na terra do Alibaba, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Primeiro, atrás. Inédito Pop Live na Vila Sorriso, em Guaraci. Tá todo mundo convidado, viu? Réveillon do Pop. Eu só queria conhecer. É em coisa assim, papai. Tony, acabei, foi desculpa. Vem gente do Gutijuba. Vem a galera que curte o Pop de Goraci. Vai ser um festão, meu irmão. Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho. E o detalhe? De o cenário de Réveillon que os moleques sempre vendem. Sempre criam. Aí o Douglas, moça, arrebenta. Ela então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. E no Natal é na Via Show. O Natal é na Via Show. O Pop na Via Show. Pode? Obrigado, meu filho. Obrigado, mochila. O Natal é na Via Show. O Pop Live, assim, ó. Super Pop. Aí, Miguel Cachimbo. A conveniência, três amigos. O Arthur Salomão. O Bruno Lobo. O Pablo Barrieri. Anne Baldes. Dandinho Pressão tá no meio da galera. O filho mais velho do Nino Senna. Batida, bem de mansinho, que o meu parceiro Alanzinho quer dar um papo, Juninho. E aqui a gente tem esse papo não, a gente libera, é porque ele é da família e ele quer dar um papo. E aí, Alanzinho, quem tá contigo, mano? E aí, DJ Vitor? É uma honra, uma satisfação estar aqui hoje no Fuxico do Farol e desde já mandar aqui um abraço carinhosamente ao meu parceiro Orico da CL, que não pediu esforços. Aí me buscar lá na residência pra curtir o som que eu dou valor, pai, que é o Pop Live. Solta a vinheta, gente, vai! Solta! Super Pop! E tem história jamais é apagada da memória. Aí, Vitor, deixa de papo curado e solta o que a galera dá valor. Solta o batidão e solta o batidão. E 3, e 2, e 1, pra cima, papai! Você pensou que fica assim? Ei! O Pop? E o Nico? Ele gosta do microfone, né? E aí? Você vai ter que me escutar. Eu vou te ensinar por quê. Por quê? Repito, tá garotada. Não deixe seu impulso se precipitar. Mas minha voz tá quase no ponto. Demais, nem sua emoção me ser o seu pensar. Só aquela pelinha que dá por dentro. Ninguém fere sem se ferir. Remigo Anderson do Belo Sul. Quero te ver feliz. Os melhores aparelhagens do Jurunas. Meu convidado especial, junto com o Caio. Alô, Anderson. Dali Papo Oficial aí, maninho! Beleza, Juninho? Muito bom, muito bacana! Essa segunda-feira hoje, top aqui no Fuxico do Farol, aqui em Mosqueiro. E o nosso Pop Live arrebentando, maninho! Vai pra cima, não alivia! Não alivia, vai mais uma aí! Live! Bora, Juninho! Puxa uma aí, puxa uma aí, puxa uma aí, puxa uma aí, puxa uma aí, puxa uma aí, puxa uma aí! Puxa uma mocinha aí, puxa uma mocinha aí! Olha aí, Juninho! Manda um abraço aqui, meu parceiro Thiago da Triton. Tá aqui curtindo o nosso Pop Live. Sabe que tá aqui, Juninho? E agora sim, ó! Um, dois, três. Libera, Triton, Triton, Triton, Triton. É o Pop. Sempre, sempre com todo mundo. Que tão triste estou. Valeu, Anderson! Quando me quiser, já não vou estar afim. Mas não vou conseguir. É parceiro de China! Alô, China! Empresário Gabriel! Júnior Digital também, da Digital Print! Alô, Juninho! Faz esse trio. Vai dar o que falar. Minha vida não aguenta. Quarta-feira estarão no Arém junto com a gente. E com a mulherada. Ninguém mais me satisfaz com meu prazer. Te imploro, amor. Dessa vez vai ter que me ouvir. Mas não vou conseguir viver assim sem ti. Onde se esconde? E aí, Nandinho? Muita resenha. Pode voltar pra mim. Amor da minha vida. Não aguento mais. Te amo demais. Não vai me trair com ninguém mais. Foi Deus quem fez. E uma noite inspirada, Nandinho Brasil. Eu não consigo te. É assim eu gosto. Olha, papai. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Começou em nós dois, pelo menos em mim. Vinícius Silva. Separe de mim esse amor sem fim. É morta. Que peça entenda o erro, entenda o erro, entenda. De repente é mais pólvora. Acho que cola mais pólvora. Eu te amo, amor. Como eu te amo, amor. Você é um pedaço de mim. Não me deixe assim. Viver sem você. A mão é tão ruim. Meu amigo, o Bordolão dos Copos. Entenda, meu erro. Entenda, meu erro. O Alívio Martins do Pop. Jamais vou te esquecer. Amor, sou louco por você. Amor, a felicidade está em você sim. Só em você, amor. Você disse que é o fim. Não acredito em mim. Começou em nós dois. Música, o rádio ouvi tocar. O rádio ouvi. O que será que o Nandinho tá falando? Nossa música. Ai, sou no ar, mais um campeão de audiência. A partir de agora você vai dançar. Valeu, Alan Vitor. Essa aí, Nandinha. Mortadela dos copos. E aí? Hoje eu tô no rádio pra dizer, Raulô, o quanto eu sinto bom amar você. Raulã, Belém do Pará. Ele gosto do teu beijo. E aí? Quando lambuzou a minha sintoniza a rádio agora. Raulã, Belém do Pará. É pra todo mundo ouvir a minha voz. Por favor, não vá embora. Ligue o rádio pra curtir meu som. Radialista amigo, você vai ser o meu interlocutor. Radialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor. O que é o radialista na época? Vladimir, 4h15 da manhã, vamos acordar. Aulão, Belém do Pará. Jefferson Pop. Lembra do Vladimir na época? 4h15 da manhã, vamos acordar, Belém do Pará. Atenção, LG! LG do Brasil! Aqui comigo, LG! Delirei e saí correndo pra dançar. Brega, brega, vou marcar. Puxo moreno, encosto bem no peito e danço. Brega, brega, sem parar. Danço, balanço, faço sapateado. Não há requebradinha, requebradinha. Calma, filho, calma, filho! Alô, Ju! Brega, brega, vou marcar. Puxo moreno, encosto bem no peito e danço. Brega, brega, sem parar. Danço, balanço, passo sapateado. Dou uma requebradinha, requebradinha. Aperto a cinturinha, aperto a cinturinha. E com jeito começa a girar. Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro. Lembro de tudo que é. Alô, Tchalba! Liberar o Silvalzinho aí, por favor. No beijo que você me deu, curti teus abraços, amei teus amassos. E parei no teu olhar, fiquei alucinado, estou apaixonado. Por isso resolvi falar. Ei, Jota! Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos States, e é pra lá que eu vou levar você. Assim, olha o Cabral. Inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. É assim, ó. I love you, I need you, I want you. We'll come a dream, I want you, I need you. Obrigado, meu amigo Farinha. We'll come a dream. Só lembra o saudoso Felipe, né, mano? O Arthur Salomão, o homem que cuida da depressão da família pobre. Obrigado mesmo de coração. Atualidade, né, mano? Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro. Lembro de tudo. E aí, Ruivinha? Lembro do escuro no canto do muro. Desde que você me deu, curti teus abraços, amei teus amassos. E parei no teu olhar, fiquei alucinado, estou apaixonado. Por isso resolvi falar. Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos estates, e é pra lá que eu vou levar você. I need you, I love you. você estando conosco. E aí? Não dá pra entender porque você inventou que aquela garota é um novo amor do meu coração. Ah, Nandinho! Não faz isso, não. E Blasé! Aquela! Aquela menina não é nada pra mim. Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto. Ela não fica comigo, até me chama de amigo. E não faz amor comigo. Eu te falei, pô. Blaster, cuidado. Gosto, se entrar na Eco ou não é, não me chama de amigo. E não já viu, se entrar no Fox, você é salvo. Eu quero te falar do meu amor. Quero te falar dessa paixão que me devora por dentro. Que me devora por dentro. Esse menino é um bom aluno. Você é bonito. Cadê bom? Da conveniência, três amigos. Arthur Salomão, Bruno, Lobo, Pablo, Barriela e Ramundo Bob. Tony Balde. Eu quero você. Que beijo. E tanta gente quer. Tanto homem. E até tanta mulher. Ok, party people in the house. Tony Brasil. Brasil. Brasil. A festa continua numa boa, mas eu não quero aqui qualquer pessoa. Eu só desejo você. Eu só desejo você. O som é de primeira qualidade. O DJ é esperto e ele sabe. Eu tô de olho em você. De olho em você. Quero você. E tanta gente quer. Tanto homem. E até tanta mulher. Você tem um brilho no seu olhar que me enlouquece. Eu quero mais é te amar. E quem sabe canta bem forte aqui no fuxico. Vocês aí, ó. Vamos aqui, ó. Pra se falar de amor. Vem de baixo. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Entregando. Essa é a minha comissão de veja! Sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. E as meninas estão dançando, bicho. Feri o meu sentimento. Bom dia, bom dia. Sei, outro amor vou encontrar. Ei, Vanderlei da Barra Cajimu. Outro amor. Ei, Alona, vem comigo. Pega pesada, né? Dá ali meio diazinho. Super Pop Live. Agora um set bem gostoso pra você curtir, dançar, relembrar aqui no Pop Live. Vai comandar. E aí, Douglas? Treme terra, Tupinambá. Vou curtir. Dança sem parar. Obrigado, papai. Na parabéns! Batizar do meu amor. Esse é o Super Pop! É o novo Tupinambá. DJ Dinho vai voltar. Com o novo Tupinambá. DJ Toninho vai detonar. É o novo Tupinambá. DJ Dinho vai voltar. Com o novo. Minha amiga Joiane, esposa do nosso Blaster do Pop! É assim que a gente gosta, sempre com muito talento e sempre com muito carisma no Pop Live. Obrigado, pai. Esse é o Pop detonando, bem gostoso de mansinho, aqui no Fuxico. Lembrando dos momentos que não faltam mais. E aí, Vanderlei da Barracas Mu. Chegando no Fuxico, onde te encontrei. E ele, a loura, amigo Veco Pirateiro. Tudo é Veco Velha Guarda, meu irmão. Aí, Veco! No clima do Fuxico, o clone! O clone! Fuxico é nossa praia, nosso ninho, vem pra cá. Na praia do farol, mosqueiro é o meu lugar. Nas ondas desse mar, vou outra vez me apaixonar. Sabe quem? Quem? Lucas Bobagem! Foi lá que eu te amei. O Chico, o amor está no ar. Foi lá que eu te amei. O Chico do farol vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. O Chico, nosso amor está no ar. Ah, danado! Pega pesado aí, ô! Genivaldo da Foto G3. E Genivaldo, eu duvido tu dançar lá. Te amo e não vou te esquecer. Alma topada aí. É que eu te quero. Quero meu amor com você. Fazer amor. O Gleilson, 35 anos, parabéns. O show profissional. O Quarteto Fantástico. Sabe o que é? Quem? É que eu te amo. Te amo e não vou te esquecer. Vem comigo, meu parceiro. É Bruno, lá do posto BN. Alô, Bruno. Amor, abraço do DJ Vitor Fob pra você. Ó. Acho que essa música é da Clícia. Elas que lutem. Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse. Alô, Alô, Vitor! Tá. E aí, Matheus? Tão inocente, fui enganada. E tá com Ari Joiane também, essa aí, viu? É dela também. Do Blaster? Estou um homem cheio de malícia que não teve piedade. E aí, Vinícius? Tá aí comigo, parceiro. Quem sabe canta? Fui abandonada. Essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do mal que vou viver. Como é que é? Dia fora e dia dentro que encontrei que me mostrasse a alegria de viver. Aí meu parceiro Iago, Irã também, o Ivan, o Robson e o Rodrigo. É quando o quarteto arrepiando tudo, meu irmão. DJ Caio Absoluto do Bobson. Pesado, Vitinho. Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. E aí? Eu perdi meu tempo só. Alô, meu primo Ian do Xela Doido, tá aí? Primo do Caio, primo do Juninho, primo da família Bob. E aí, Anderson? Não vai beber, pô. Obrigado, Cadmo. Aí da conveniência, três amigos. Chega de chorar. Tá aí com a gente. Eu vou te esquecer. Meu amigo Breno Reis. Sentir no peito essa dor. Ai, que dor. E me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver.

Ei, ei. Samba rei, que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade. Pra... Ei, carioca! Tupinambá. Meu amigo Lepito da garotada. Samba. Seu parceiro, Juninho. DJ Tim. Ele. É um o Wendel. Que fazem a força pra vencer. E DJ Léo também. Tupinambá. Tá aí, comigo, aqui, aqui, aqui no Fujico. E como fechar bem fechadinho assim, ó. Chegou, bem fechadinho assim, ó. E no meio da galera, o meu maninho Caio absoluto. E aí, Caio? Aí, Juninho. Sabe com quem eu tô aqui, parceiro? Quem? Meu parceiro, gente, Thiago da Triton. Aí, Thiago. Sabe que é nós. Tá aqui, valeu, Thiago. Olha isso, Juninho, quer dar um papo pra galera. Dá um papo, Thiago, dá um papo. Juninho. Nosso parceiro, o Caio, agora que é do Pop Som, maninho. O cara que vai arrebentar lá no Pop Som. Aí, Caio. Boa vida pra você no Pop Som, maninho. Muito sucesso, porque você tá no melhor som, meu irmão. É o Pop! Bora, Juninho! Lindo, Randinho! Bota no 12, papai, porque é o Pop Live, garoto! Segura essa! Bora, Ju! Bora, Ju! Bora, Ju! Renato Reis, Edielson, aí com a gente, adorava detonar. Só de boa. Vou dar um giro, vou dar um jeito, precipitando no seu bar. Aí, Thiago! DJ Edielson, daqui a pouquinho tem! Mas... Vou dar um giro, vou dar tá um giro. Tudo guardado, meu irmão! Primeiro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá emendo para a terra firme, porque eu sou príncipe negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá, som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação, ver o uma das pessoas que representam esse tempo também tá aqui do meu lado. Genivaldo, fotógrafo, que nesse tempo aí não era fotógrafo de nada. Ele só era dançarino e pegador. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson, sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um giro, vou dar um giro. Assim, assim, ó. Tô no pop e vou fazer o S com DJ Edilson. Bora ver. E Juninho Pop. Que super bonde aí, é. No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. Arrasta, povão, arrastando. E aí, Vitor? Sobre... Ele? Águia. É com o Renato, é? Todo pop. E vou fazer o... Todo do Sagitário. Com DJ Alisson. Irmão? E Juninho Pop. Todo Águia. Todo Águia. Olha, Vitor. Quero passar um meio carinho. Sou da família Pantanal. Aqui de Mancheiro. Tá na área. Todo mundo mil grau, meu irmão! Toma, toma, toma! Gastão de Milson, chega aí, Gastão de Milson! Chega, chega, chega! Chega chegando! Alô, Iago Machado! Parceiro Rossi pro Monte! Aí, parceiro Wendel Braz, um dos melhores The Shiners. Brasil! Eu quero aquele vídeo pra mim no final do ano! Vem com a gente, o Daniel bate forte. Aí, Daniel! Inclusive, ele é design oficial aqui do Fuxico. Meu amigo Edel! Faz o Nimo Senna, ele só escolhe os melhores. Manda bala! Bora, Vitor, detona! Aí, Rosinha, traz aquela parada aqui pro lado pra mim, traz, traz! Duvido! Joga na pressão, joga na pressão, joga, joga, joga, joga, Vitinho! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz, de quê? Vai, vai, detona, detona, alô, amigo! Que brota de BT. Se não tiver de gol, que ela nem olha pra você. Tu é doido, é muito firme. Que peça de meia, eu tô com medo. A mochila, a mochila, a mochila. E o super presepeiro. E aí, agora quer me dar você, tá só porque eu tô de pistola. Vai, vai no caqueado, vai, vai, vai, vai. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Chama, chama, novinha pra cá. Chama, chama, novinha pra cá. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma no caqueado, e toma no caqueado, no caque, no caque, no caque, assim, assim, assim, assim, assim, assim, ó. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta, e bonezinho pra trás, e só, só, só, só. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Vitinho! Quando o Vitor tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Vitor tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Prepara o churrasco da camiseta. Rapaz, a retaguarda tá pegando fogo, meu irmão. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Quem gosta é o Iago Machado. O Pia é o copiloto. Essa graça. O Pia é o piloto e o Pia é o copiloto. E aí? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu é o piloto, copiloto? Tu vai dar pra um? Tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Dá pra mim o que liberar o sumo. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita, é o melhor momento da sua vida. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. E aí, meu parceiro Iago Machado! Tá faltando aquele presente de Natal, né, papai? Tá chegando, cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela suta. É e faz de mudez, é hoje! Voltei no caqueado, vai, vai moleque doido, vai, vai, vai, vai. Vai moleque doido, vai, vai moleque doido. Vai moleque doido. Meu parceiro, moleque doido. Gigi Anderson do Belo Sul, nosso convidado especial, Alô Anderson. Anderson. maninho. Ele e meu amigo DJ China, o produtor do Pop Live. Alô, China! É, os amiguinhos que brota de PT. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. Entrou pra boca, agora eu tô de peça. De meu, eu tô comendo várias quietas. E ela vai errar demais. Não me queria ir agora. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca xereca quando o dragão passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca xereca quando vê o teu de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca xereca quando vê o teu de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca xereca quando o dragão passa de meiota. DJ Gina, insuperável. E você sabe disso. Sufé, papi, som. Incomparável. E detonando, detonando assim, assim, ó. Incomparável. Inconfundível. Puta merda, que foi isso aí, bicho? A ameaça foi detectada. Vírus! This is America. Rebasse! Foi detectada. Uma ameaça foi detectada. This is America. No batidão, assim, papai, assim, ó. Doente de amor. Só sofre de amor que não conhece o DJ Vitor. Só sofre de amor que não conhece DJ Vitor. Só sofre de amor que não conhece DJ Vitor. Só sofre de amor que não conhece. Eu não conheço o clone. Espálvora! E aí, poder? E aí, poder? Eu que sabotei o copo dessa piranha. E o mochila? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que tu quer pagode? Botei uma bala. Calma lá, vai tocar. Não te agonia. Não te agonia, papai. Pede logo o teu balde aí, bora logo, vai! Eu que sabotei, me dá carvalho! Botei uma bala. Penetração, via. Deixa o resto pra gente! Penetração. É o Nimo Senna do Brasil! Eu que sabotei o copo dessa piranha! Eu que sabotei o copo dessa piranha! Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda! Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda! Eu que sabotei o copo dessa piranha! Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Onda. Deixa de mansinho, que quem manda aqui é a família Pop. A gente atende cinco músicas, até porque o Super Pop, ele toca tudo. Não tem aquele papo de tocar melody, de funk, não sei o que, não. Toca tudo e eu vou tocar o pagodão. É só pedir. Esse é o pedido do nosso amigo ali do camarote. E da família Pop também, que vai cantar bem alto. Você se levantou e eu notei. Colocou o vestido novo que eu te dei. Não se despediu pra trabalhar. Eu vi quando botou o telefone pra mim. E aí? Fui abrindo a porta devagar. Com a maldade pra não me acordar. As mensagens não paravam de chegar. Quem sabe canta bem alto, quero ouvir. Seguindo seu itinerário, na cabeça parece não tem nada a ver. Pude perceber que era o contrário. Me fez, me faz. Quero ver a galera cantar do Ponte. Canta bem forte. Já não tenho nem ouvidos pra você. Aqui no Fuxico. Pega a chave do carro. Ai, DJ Vitor Danar! Olha só você, depois de me vender. Veja só você. Alô, Iago! Você não quis me ouvir. Alô, maninho, dá uma olhada pro Iago aí, ele quer falar contigo. Desfez do meu amor. Que pena. Agora a gente esquenta bem baixinho. Hoje é você que E aqui comigo meu parceiro, DJ China. Oi, super. Valeu, China. Tamo junto, viu? Você jogou fora. O quê? Obrigado, maninho, sucesso! Aqui no Pop hoje, você curtindo o som que você dá valor! Super Pop Som! A louca paixão. Meu amigo Bartolomeu! Homem que cuida das impressões digitais da empresa Pop! É o Águia de Fogo.